escravos libertado. Devolves-te a esperança quase perdida a um povo que jazia amordaçado numa pátria muito já esquecida. Abril das palavras que se soltaram nos corações que pareciam não bater. Ao mundo inteiro bem alto gritaram tudo quanto era preciso não esquecer. Abril de revolução das nossas gentes, enchendo as ruas com abraços fraternos, muitos sorrisos, tantos olhares contentes, momentos que sempre nos serão eternos. Abril pode ser outro mês qualquer, de amor intenso e fraternidade. Abril será quando um homem quiser amar em cada instante a liberdade.